Favela sinistra na madrugada, filha da puta assassino de farda. Se eles te ver, tenta correr, de qualquer forma se proteger. Seja firmeza, mantenha atitude, chega na área mas nunca se ilude. Rato na toca, tem língua solta, o cagueta morre pela sua boca. E foi nessa noite, o mano de toca, que foi encontrado com tiro na boca. Eu tento usar pra desbaratinar, mas tem polícia por todo lugar. Agora não dá, vou esperar, a cara é ficar, senão vai sujar. O desespero daquela mulher, que bebe veneno para se matar. Tinha um filho, tinha um lá, e agora deixou pro mundo criar. E é lamentável, aqui na vila, gente que morre porque vacila. E pros que vacila, tem o cuzão, de Ranger nova cheio de prestação. Pagar de gatão, mas é vacilão, na banca não fica, porque senão vai ser diferente, eu vou falar. Na minha não cola, porque se pá, não tem carro novo, não tem prestação. Mané, ladrão é ladrão, a fita é essa, certo, João, pra sobreviver aqui no capão. Infelizmente, quem sofre é a gente, nunca se sabe o que vem pela frente. Um esqueleto na escuridão, coisa do tempo, decomposição, miséria em ação. Mais um ser então, que a violência derrubou no chão. O pai desse cara não tem nada a ver, mas sofre ao vivo, depois na TV. Os ossos do filho que a mídia filmou, depois mais tarde na tela passou. Montou logo um texto para acabar com aquela família que estava a penar. Monstro da alma, inimigo da mente, é o sistema com seu descendente. Filha da puta, bando do mal, esquece que também é mortal. Pratica o mal, bem na moral, pra se fuder no juízo final. E a família, o que tem a dizer? Que o seu filho ninguém vai trazer. Na mão de Deus, entreguei você. Na lei da terra, vocês vão se fuder. Quem é você pra me dizer tudo que devo, não devo fazer? Quem é você pra me dizer tudo que devo, não devo fazer? A favela é sinistra e na madrugada, filha da puta, assassino de farda. Se ele te ver, tenta correr, que se ele sacar, finado é você. A favela é sinistra e na madrugada, filha da puta, assassino de farda. Se ele te ver, tenta correr, que se ele sacar, finado é você. A dona morte surge do nada, dilata cinza na madrugada. Encontro com ela na escuridão, com o tenente, o capitão. Já penso na vela, já vejo um caixão, começo a rezar, faço uma oração. E de repente surge na mente uma ideia de um delinquente. Se eu fosse doente com tudo no peito, tomasse atitude de um demente. Matar ou morrer? Veja você, de qualquer forma vou me proteger. Eu quero viver, não quero morrer, não ser uma alma que vai padecer. Não quero estar realmente de novo na mão desses caras que fede a porco. Se eles me pegam, me enche de soco, não vou relatar esse fato de novo. Meu Deus tá no céu, tem pra ninguém. Eu acredito na Jerusalém, que foi prometida pra quem confiar e para o mal não se entregar. Monstro da alma, inimigo da mente, nunca se sabe o que vem pela frente. Mas se você anda na fé, não leva uma de Zé Mané. Sabe qual é, não mete o migué, não vai falhar tropeçar o seu pé. Mas se cair, veja você, que Jesus Cristo vai te proteger. Ele já sabe a sua sina, nunca dorme, não fica na fila. É mano de fé, é do coração, não usa farda, não tem um oitão. Não é presidente, não tem eleição, ele é o cara, moro sangue bom. A favela é sinistra e na madrugada, filha da puta, assassino de farda. Se ele te ver, tenta correr, que se ele sacar, finado é você. A favela é sinistra e na madrugada, filha da puta, assassino de farda. Se ele te ver, tenta correr, que se ele sacar, finado é você. Vai, polícia, vai, favela dessa entrada, vai, polícia, vai, encosta aí, Zé. Não, sou trabalhador, senhor. Que isso? Mas cadê o professor aqui? Não interessa, ó? Não tô mandando você encostar. Encosta. Aí, boca aí, esse pá tá sujo, a favela. Vamos esconder debaixo desse barraca. Não, não, vamos esconder debaixo desse barraca aqui mesmo, mano. Os caras vão catar nós. Os caras fugiu. Ô, Steve, você deixou os dois neguinhos fugir, Steve? Pô, Steve, não dá essa. Na hora que eu ver os caras de novo, eu vou zerar os dois. Vou zerar os dois, Steve, pô. Zerar os dois, nós zeramos os dois.